Na tarde de sexta-feira, por volta de 16 horas, policiais militares do serviço reservado a P2 do 14º BPM, quando em diligências, após receberem denúncias de que na Avenida Sabiá, esquina com Martim Pescador, no bairro Portal da Foz, estaria ocorrendo uma movimentação estranha de indivíduos suspeitos, ao tentar realizarem abordagem policial aos apontados, vários indivíduos fugiram pulando o muro de residência, sendo solicitado o apoio militar e abordado o caminhoneiro Roberto de Aguiar Castro, de 42 anos, morador da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Em seguida, outra equipe policial abordou Adilson de Oliveira, 20 anos, morador da cidade de Chapecó, Santa Catarina. Sendo constatado que na frente da residência onde houve a abordagem estava um caminhão Mercedes-Benz com placas da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. De imediato, o caminhoneiro informou aos militares que teria recebido a proposta de levar uma certa quantidade de maconha para o estado do Rio Grande, pelo qual receberia R$ 5.000. Com a dupla foi encontrada a quantia de 44 quilos e 800 gramas da droga, sendo todos encaminhados à 6ª SDP para apresentação à autoridade policial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.